10, vento 130 graus, 8 nós, Sura 621. A linha é colo 10, vou no 621. 140, estou autorizado. Se estiver questionamento, é um plano para o táxi. Azul 4207, desça para 2000 pés, azul chama 022, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2000, ajustado, reportará estabilizado, 4207. Gol no 648, aguardo se tiver questionamento. Autorizado, dona da presença. Será 3 mil pés, com a produção. Zona decolou os 37, chama agora o controle 1208, bom dia. 208, obrigado, bom dia, vamos trabalhar. Comente. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 621, Otael, 1500 pés. 621, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, direto Leda. Direto Leda, só 360, gol no 621. Tá ok, eu já tô pronto. Você não é meu no 40, poder confirmar estimado inicial, puxa. Estabilizado, azul 4207. Azul 4207, complexo a sinal, chame a torre, 118, decimal 95. Autorização de Putbag, aguardando, por gentileza. Azul 648, está autorizado, Putbag, finalmente, sem plano para o táxi. Agora colocou a pneu 648. Tá, pouso. Vento no 30 graus, uma dúzia nós. Tirando a aproximação, aguardando a autorização de pouso. K207. Guardião 08, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Será para 2.000 pés, reportará estabilizado, Guardião 08. Comandante, comandante, 3.000 pés, transfere para a Oca, 10.5.0. Na 3198, acione identificação, autorizado chegada na área, desça para o nível 050. Governador, vamos aqui, tá, Pichão? Autorizado, TAP, desça para o nível 050, tá, 3198. IBS 050, tá, 3198. Controle, eu vou ao 9621, pode voar na próxima, ótima. Sete pouso autorizado no 01120 graus, 109. Autorizado pouso da 10, 4207. Voo na 621, chame o centro Recife, 1251, alterne 13395, coordenha para o Edmóximo. 51-3395, vai chamar. T207, solos 44, libera a direita, chame solo em 1219. 219, 4207, boa. Boa. 948, 158 a bordo, 2:17, alterna Salvador para o táxi. Azul 4207, via Alfa, reporte para ingresso, táxi 3 Juliette. Alfa, chamada para ingresso, Juliette 4207. Voo no 648, direita via Índia, ponto de espera, torre 1118.95. O ajuste 1022, tem um bom voo. Ok, pode fazer 2. Obrigado, bom voo. Né, 6140 é o solo? Ah, prossiga, não, fazer. Totalmente pronto para o push? 4 minutos, senhor. Gente, reporte totalmente pronto, o Xené 6140. Está pronto totalmente há 4 minutos, senhor, fazer. Autorizado, chame táxi. Para táxi, 6140. Tá pronto. Autorizado alinhar e decolar. 10130 graus, 109. Voo no 648. Ele decola 6-4-8. Meu voo, Alfa Oscar Romeo. Oh, por favor, me atualiza aí com a frequência do solo. O senhor está nela, 121 no décimo 9. Ah, ok. Eu solicito autorização de rebote dessa aeronave que está aqui no pátio 3 para a parte principal, posição número 612. Autorizado iniciar o reboque, reporte para ingressar no pátio 1, Golf Oscar Romeo. Beleza, o Golf Oscar Romeo na sua escuta. O Azul 4207 mantém antes da Juliette, aguarde para ingresso. Obrigado. Juliette, aguarde para ingresso 4207. Interceptar o localizador. Guardião 08, complete o sinal, chama a torre, 118, decimal 95. Chama a torre, 118, guardião 08, graças. Chama 3198, desça para 2000 pés, ajuste chama 022, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Gilberto, QNH 1022, livro ILS, que seria da pista 90, 3198. Controle instalador, Roma 561, cruzando 60. Roma 561, autorizado chegada na área e desça para o nível 050. Oi, então, bom dia. 208, bom dia. Guardião 08, já avisou com o aeródromo? Sim, bom. Completa o pouso na 10, prossegue no 7, confirme. O marcador a gente vai cancelar e circular para todos os montantes. 7, reporte então no ponto ideal para mudanças de regras, Guardião 08. Passará, 08. Firmado com a sala S, aguardando um copo. Para o táxi, hoje é a minha 140, 1h45 a sua milha, alterna o Recife com 118 a bordo. Guardião 08 está presente. Para tentar acalamento do plano e para todo para circular na nossa. 7, plano modificado aos 49, prossiga visual, pista 17, reporte estabilizado na final, Guardião 08. Passará estabilizado na final da 1708. Azul 4207, Juliette, portão 03. Juliette 03, 407. Quilossa número 2 para cópia BH, confirme o pátio e a pista que decola. Gente. Salvador Romeu Bravo, Serra, cópia. Autorizado, Salvador, Serra, Juliette, November, Yankee, Hotel Iberostar, Prado Forte, 500 pés. Decolagem do Pátio 4 em coordenação com a torre, direto com Proa Nordeste. Linha do Litoral Norte, Corredor Forte. Controle 1208 e o Transponder, 0135, Bravo, Serra, Serra. Zero 04 a bordo, para acionamento e decolagem, torre 1895, ajuste no 022. Tenha um bom voo, bravo, Serra Serra. Trabalhadores na lateral da pista 17, ventura afastando na lateral, pouso livre, pista 17, vento 140 graus e no 09. Sim, está visual com os trabalhadores 08. Livre, acionar, reporte táxi, bravo, Serra Serra. Inicial, 6140, autorizado, dono 0, 140 graus, 109. 6140. Sou guardião 08, solo 52, táxi de regresso sobre a pista, reporte livrando, pat 4, guardião 08. Patrado, vendo, 08. Autorizado, Salvador, Belo Horizonte, o nível 100, via Golf 677 até DND, DCT da GOV, Delta Alpha, Golf, Oscar Vitor e após conforme nota do plano. Decola dono 7, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Coral. Frequência do controle 120.8, transponder 5576. Correto, subida Coral, confirme o POB. Gente, quando pronto para acionamento e táxi, chame a torre 118.95, ajuste 1022. Tenha um bom voo, Golf Veloz. Ao 52, controle 120.8. Serra Serra, reporte visual com aeronave Cargo 208, ingressão no 74. Gente, Bravo Serra Serra, reporte fora do solo, vento 130 graus, 109. Gente, bom dia. Bolsa 648, estamos no centro Recife, 126.85, alterno 125.45. 2.85.25.45.642. Bolsa 561, cancelada a restrição de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste a 022. Autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Salvador, é o gol 094, qualquer autorização Fortaleza, sem informação Oscar, portão 10. Visado, BD-22, grato. Fortaleza, nível 370, via rota Pesulon 19, Bangu, DCT, Abuco, após DCT. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Momo, transição Proti. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5033. Autorizar 370 para Fortaleza. Decola dando zero, primeira curva esquerda, seja bom, transição Proti. Operador 19, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. E o transponder 5033, controle 20.8, ao gol 094. Planejamento correto, portão 10, chame pronto, gol 1094. para controle em Salvador, 120, décima 8. 128, grato, qual que é a senhora? 050. Encontra em habitat para o 050, boa noite, minha irmã. 150, número 1 para GOP, aguardando. Você falou da, do Pátio 4 para o Nordeste, segue na sua escuta. Tente Bravo, Serra Serra, mantém as condições visuais, ajuste chama 022, informe intenções do voo. É, pouso em Serra Juliette, Avenida Yankee, Praia do Forte. Posso me desligar fora, Bravo, Serra Serra. É, pode confirmar, senhora? Controle, pode repetir a mensagem para o Bravo, Serra Serra? Bravo Serra Serra, mantém as condições visuais, o ajuste chama 022, reporte 20 milhas fora. Vai reportar 20 milhas fora, o Bravo Serra Serra, muito grato. Cruzado Natal, nível 1950, via Golf 677, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 0275. Planejamento correto, aerovia Golf 677, parte militar, chame pronto para acionar o Cometa 76. Livre acionar, chame pronto para o táxi. Controle Salvador, é o Golf Oscar Romeo, reboque encerrado, fica tá livre, bom dia. Ciente, o Golf Oscar Romeo, tenha um bom dia. Agora 094 Porsche e acionamento na Porsche 10. Autorizado, chame táxi, vou no 3198, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi sua e Juliette. Vamos reportar para Juliette, 3198. 126 decimal 85 e alterne 125 decimal 45. 25, 25, 25, concentra registro, fechar a minha hora passando, obrigado. Tenha um bom voo. Começa 7h30, táxi livre, reporte na terceira hotel. Confirmando a TAM 3191? Afirmo, TAM 3191. Gente, Galeão 340, número 1 no Procop, aguardando. Obrigado. Canal 6200, acione identificação, autorizado chegada a mar, desça para o nível 060. Chané 6200, inicialmente mantenha a chegada, número 3 na aproximação. Bordo 09, a sua identificação autorizada direto e TAP, desça para o nível 050. Direto e TAP, 050, Bordo 09. 2, obrigado. Zero, redução de velocidade, 240 mais. 240, obrigado. Autorizado Galeão, nível 340. Decolagem pistão no zero. Após decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, DCT Irume, Upper November 857 até Moussou. A frequência do controle 120.8, transponder 5040. Autorizado para o trânsito 3191 Galeão, dia 340. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Letra e Irume, Apa 9857, Moussou. Controle de Salvador 208, transponder 5040, 3191. Protejamento correto, portão 05, chame pronto, está 3191. Panorama do próximo, 3191. Bordo 09, informe sua velocidade indicada. Está com 220 indicado, Bordo 09. Condições de incrementar. No 0, vento 1, 3, 0 graus, 149. Chego bem, 7. 730. Vamos então até 230 nós, o Bordo 09. Bordo. Para o táxi, o Goro 094, 178 Delta, autonomia 0319, alternativa a São Luís. Goro 094, autorizado táxi, via BAT 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1022, tenha um bom voo. BAT 1 no Índia, ponto de espera torre 118.95, 094, obrigado, bom trabalho. Bravo, Serra Serra, tem sequência livre para a coordenação. Muito engraçado, Bravo, Serra. Corre, boa, gol, foram 094, quantos caras do céu? Hotel Juliette Serra, escuta. desça para 3.000 pés, ajuste no 022. 3.000, 1.022, 2.09. Esquerda em coordenação com a torre Salvador. Decolagem da 1.07. A torre opere 1.18 decimal 95. Acione o transponder 0.125. O hotel de Lacerda. 2.19. 2.19. Qual o POB? E a livre decolagem vento 1.20 graus, 1.3 nós. 0.22, tem um bom voo. O Gol livrou na Fox Fox na sua escuta. 1561 via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para Juliette. Já acionado? Felipe, pressionamento, chame para o táxi até o Juliette Serra. Gol no 094, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, Gol no 094. C76, decolou 08, controle 1, 20, decimal 8. Chama o controle 208, grato, bom dia. Controle Salvador, começa 76, decolado. Começa 76, contato radar, suba para o nível 50, autorizado direto cônjuge. Conde, subindo para o 150, começa 76. Para ingresso na Juliette, no 561. Autorizado, ingresso Juliette, portão 04, no 561. Juliette, 04, 561. Número 62, bom dia, identifique. Chegada a Mari, desce até o nível 0, se quiser. Ativo. Ativo. Autorizado a decolagem no 0, no, para o Gol no 094. Só um minuto. Aguarda. O Voo 094, livre decolagem, vento 120 graus, 14 nós. Livre decolagem no zero, voo 04. Voo 09, reportar alto, liberando 3 para 2000. Uno 864, chame torre 1-18, decimal 95. Torre 1895, 864. Oi, Salvador, bom dia, gol 864 no final. Bom dia, gol 864. Autorizado o pouso pista 10, vento 120 graus, 149. Pouso autorizado, 10, gol 864. Operação de defesa aérea 122 decimal 5. Guarda. Planamento sanitário, Golf Loss. Como 094, decolos 12, acione 5033 no transponder, chama o controle em 120 decimal 8. 208, 5033, tudo ligado. Zero, desço 050, reduza para 220 mais. 050, 220 mais. Você está no Levity aqui para a 20 por 2, sim. Controle na boa, é o Gol 094, passa 2000 pés na saída boa, em transição forte. Gol 094, contato radar na decolagem. Tubal 370, saída Momo, transição Proti. Acione código 5033. Salve a 370, bom, transição Froti. Confirma agora se recebe 5033. Aqui, recebo 5033, passando 2406. Obrigado. Voo 1094, suba ao nível 330, então. 330, respirando, 094. Então, 3191, autorizado para o feedback acionar, chame pronto para o táxi. Sim, 1094. Pro 310 por 5 milhas, correção por 8 milhas, correção formações, 1094. Pois, boicote. Cockpool, após, Goro 094. Já assumindo, Cockpool, Goro 094. Né 6200, reduza para 2009. 2009, 6200. Atingindo 050-6200. Separa 2010 autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, portará estabilizado 6200. Gente, o azul 4207, Guarulhos 360, número 1 no Procop, aguardando. Sael, Leda, Motiva. Salvador, Gol 9-64, Vitrão. Gol 9-64, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, Gol 8-64. Gol 8-64, desconsidere Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, mantenha essa Juliette, Gol 8-64. Então, valeu, muito bom dia, o pastor 03, o pastor está acompanhando o segundo para aí. Pastor 03, confirmando, é o Força Aérea 2303. Apenas, Força Aérea 2303, chamada Pastor 03, está levantando o segundo para aí. Até 1709, a aeronave já agora com grau de 1309. Ok, 170. Pouso 09 avistado, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 129. Pouso 09. O Gol 8864, mantém antes da Juliette, aguarde para ingresso. Mantendo, Juliette, Gol 864. O Azul 4207, cópia. Guarulhos, nível 360, rota Ampezulu 10, Piraí, DCT 1 BAD, Ampezulu 44, Pagog. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, 5042 no transponder. Correto, portão 06, chame pronto, azul 4207. Gol 8864, Juliette, portão 08, observando a aeronave da TAM, sinalizando o tiver. Juliette, portão 08, atento, Gol 8864. Ofilógica, livre táxi, chame no ponto de espera da papá. 6.85. 255-2685-2094, obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia. Aqui é o American Airlines, no gate 11, base principal. Escuta, o América no portão 1-1. Solicito autorização de reboque para o PAD 3, posição 02, em coordenação com o pessoal de PAD. Sim, te aguarde para iniciar o reboque, América. Mantiva, aguardando. Chanea 6200. Chanea 6200, chame turno 1-8, decimal 95. 1-9-95, 6200. Céu Juliette Serra, livre decolagem, vento 120 graus, 129. Autorizado em Recife, nível 090, via Golf 677, decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda no perfil da subida Conde. Frequência do controle 120.8, transponder é o 0276, o Pastor 03. Libere na taxi Eco, prossiga a taxi via Alfa e Delta e mantenha a posição aguardando para o cruzamento. Eco Alfa Delta, manter a posição para o cruzamento, Gol 09. Correto, confirme o PAB. 04. Gente, 04 a bordo, aguarde para o táxi, Pastor 03, devido à aeronave da Força Aérea, pousou, vai ingressar no pátio militar. Guarda a aeronave, ingressa no pátio militar. Para o táxi, Sandrei 191, POP 222, autonomia 320, alterna também. E afaste-se até a vertical do farol de Itapuã, mantendo espera e aguardando instruções. Vai afastar para o farol de Itapuã, mantém espera e aguarda instruções, Serra. 8-9-5-3-1-9. Oscilo Oscar, ali mantendo 7. 6200, autorizado pouso de soma 0, vento 1 no 30 graus, 139. Livre pouso, Xanair 6200. Do 4082, já em final Salvador, 119, decimal 8. 119, decimal 8, do 4082, motor. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, mantém o farol de Itapuã inicialmente. Está na vertical do farol de Itapuã. A intenção é, quando possível, regressar para Salvador, pista 17. Gente, bordo 09 autorizado cruzamento de imediato da pista 10. Atento à viatura Fone. Gente, está cruzando. Oscar, aguarde. Oceaner 6200, solo 24, livrando a direita, solo 121, decimal 9. 219-6200. Torre, bom dia, gol 1162. Bom dia, gol 1162. Mantenha aproximação, aguarde pista livre. Trabalhando. Bom dia, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reporta para Juliette, 6200. É o Juliette Serra, tráfego Boeing 737-800, passando agora externo, reporte visual. Visual com tráfego, Serra. Sim, autorizado realizar o cruzamento da final da 1-0 à retaguarda do tráfego, Hotel Juliette Serra. Cruzou a linha da 1-0 à retaguarda do tráfego que está na final. 162, vento 120 graus 14 nós, autorizado o pouso, pistola 0. E pôs na 10, boa noite, média. Controle, acionei 6255. 6255, desde que mantenha o 050. 050. Controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Controle, muito bom dia, 3191. Acionei 6255, chave final Salvador, 120, decimal, correção 118, 119, decimal 8. 198, 68. 3191, contato radar na decolagem, suba nível 340, queda Dael, transição Irume. Dael Irume para o 340, 3191. Bom, agora o eixo, sem livre decolagem, vento 120 graus, 123. Boeing da Gol realizou pouso agora na 10, vai prosseguir para o portão 10, à sua direita. Afirmativo. Sim, iniciando aqui o pouso. Passa para Juliette, 6200. Autorizado, Juliette, portão 05, postando 6200. Juliette, 5, 6200. Passa número 3 no hotel. Salve, Salvador, Gol 1162, liberando na Eco, você escuta? Gol 1162, prossiga via Alfa e aporte para ingresso, taxiway Juliette. Alfa, reporte para Juliette, 1162. Pastor 03, autorizado o cruzamento da 10, reporte para taxiway Delta. Cruza a 10, reportará na Delta, pastor. A Juliette Serra, autorizado o pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 129. Certo. Os quilômetros decolam 28, controle 120, décima 8, bom dia. Controle 108, bom dia, obrigado. Pastor 03 cruzou, está na Delta, visual 737 da Gol. Ciente, o Pastor 03, siga o Boeing da Gol, reporte para ingresso na Juliette. Segue o Boeing da Gol, reportará para ingresso na Juliette, Pastor 03. O Gol 1162, prossiga Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Gol 1162. Controle, bom dia, Papa Tango, Golfo de Mosca, decolou Coral, passa Big Express, não se escuta. Mosca, saída Coral, suba ao nível 100. 100, Coral, Golfo Mosca. Autorizou fazer um giro para a esquerda e para a direita aqui na pista, certo? Mantendo, no caso, pode manter a vertical da cabeceira? Afirmo. Sim, já tenho tráfego agora, aproximação, passando externo. Então, sem interferência com o estilo 10. Sem interferência, mantém posição. Salvador, bom dia, azul 4082, na final visual da 10. Azul 4082. Livre pouso, pistola 0, vento 140 graus, 129, informa o tráfego helicóptero, realizando um cheque na vertical da cabeceira 17, está ciente do seu tráfego e no interfere. Está ciente, está livre o pouso, pistola 0, azul 4082. fica autorizado para seguir o reboque, reporte no través do portão meia dúzia. Afirmativo, prosseguindo o reboque, rebotarei o gate 06. Pode seguir, Araújo. Só aguardar no 06 ali, eu vou chamar ele à toa e já te falo. Chame Aracaju no 20.3. Estou 03, ali mantém no 0. Ali mantém capturando 0, Marcos. Salvador, bom dia, Chanel 6255. Chanel 6255, mantém a aproximação, guarde pista livre. É. 4082, solo 32, livrando a direita, solo 1, 21, 19. 19, 17. Livre decolagem, vento 130 graus, 122. Livre decolagem, tá funcionando 0, tá funcionando. Paulo Salvador, eu sou o Taxi 082. Azul 4082, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Táxi via Alfa, reporte para ingresso, Juliette, eu sou o Taxi 082. Meia 255, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 a 30 graus, 129. Livre pouso pistão no zero, a janela é 255. Restrito ao nível 320, chame Recife 125 decimal 1, ao TR 133 decimal 95. 3191, restrito ao nível 320, chama Recife 251 3395, como dia. Controle 120 decimal 8. Chama controle 208, grato pelo serviço, patrão. Decolado, sai da conte. Pastor 03, contato radar na decolagem, suba ao nível 090, sai da conte. 090, sai da conte, pastor 03. São 01 na sua direita. Chegou a 4207. Mais um 402, próximo de leve. Autorizado, Juliette, portão 01, azul 4082. Juliette, portão 01, 4082. O azul 4207 ao sol. Após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, prossegue para o portão 01, autorizado.